Mini saia e salto alto. Oh my God! O modo mais divertido de ficar por dentro do mundo delas. O programa mais atual, audaz, interessante, dinâmico, ousado, educativo, divertido. Com um toque muito especial de sensualidade. Let's go, girls! Mini saia e salto alto. Um programa de mulheres, mas que os homens não vão querer perder. De segunda à sexta, das 10 às 13, na Rádio 5. Estamos na edição de quinta-feira do programa mais feminino da rádio e os nossos convidados já estão aqui em estúdio connosco. Sara Lima é enfermeira no Serviço de Pediatria do IPO e Braga da Cunha, médico-pediatra, diretor do Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, em Penafiel. Conceição Pedro Gomes. Just what you want me to be. Cause one kiss and boom, you're the only one for me. So please tell me why don't you come around no more. Cause right now I'm crying outside the door of your candy store. Salto Alto, o programa mais feminino da rádio. Bom dia, votos renovados de uma excelente quinta-feira com a Rádio 5. Já estamos na segunda hora do programa mais feminino da rádio. Já foram aqui apresentados os nossos convidados. Estão aí para conhecer na página da Rádio 5, no Facebook, em www.5fm.pt. E está aí, igualmente, a pergunta que queremos que comente, deixe ficar a sua opinião, se preferir, através do SMS 96760-7903. Vamos então falar com os nossos convidados, que é a enfermeira Sara Lima, está no Serviço de Pediatria do IPO, e o Dr. Braga da Cunha é médico-pediatra, diretor de Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, em Penafiel. É longo. Fiquei cansada. O nome, não é? fiquei um bocadinho cansada, mas tudo bem. É daquelas coisas que vale a pena. A pergunta, vamos lançar. Bom dia a ambos, antes de mais. Obrigadíssima por estarem aqui. Hoje fazemos assim um cocktail mágico com a enfermeira Sara Lima e com o Dr. Braga da Cunha, pediatra. Está aí a pergunta que gostávamos de ver aí os vossos comentários a propósito daquilo que hoje por cá vamos falar. Em parceria de cuidados, enfermeiros, médicos, no papel de pais. O que é que vocês acham disto? E agora passamos a explicar o vosso convite e a vossa passagem por aqui. A Sara Lima trabalha no Serviço de Pediatria, como já foi aqui apresentada, e enfermeira lá, a trabalhar só com crianças. O Dr. Braga da Cunha, médico-pediatra, trabalha também, igualmente, só com crianças. Sim, exatamente. Ou seja, o que é que nós queremos aqui conhecer? O papel na cabeça e no corpo de um homem e na cabeça e no corpo de uma mulher, quando basicamente aquilo que fazem é o mesmo e o interesse é um apenas, e é como ambos, o cuidado das mulheres, aliás, o cuidado das crianças, e até que ponto vocês sentem, de alguma forma, que nas vossas profissões, no vosso dia-a-dia, possam estar em substituição, por vezes, a ocupar o lugar, por vezes, com a responsabilidade, por vezes, da mãe, ou do pai, ou de ambos. Ora bom, pronto quiser, eu penso que... bom dia aos nossos ouvintes. Nós estamos aqui numa de descontração para tentarmos conversar um pouco sobre temas... Estão que, mesmo descontraídos? Espero que sim. Vamos fazer por isso. Eu também desejo. A música era boa, portanto, vamos fazer por isso. Doutor Braga da Cunha. Bom, eu julgo que às vezes há as pessoas que estão fora do ramo da prática, de trabalho de saúde, poderão ter visões um pouco diferentes do que se passa na realidade. O trabalho de médico e da enfermeira é um trabalho de cooperação. Fazem parte de uma equipa em que estão envolvidas muitas vezes nos serviços as educadoras, estão envolvidas as assistentes sociais, estão envolvidas as auxiliares, que agora são assistentes operacionais. Uhum. Também vamos mudando os nomes de vez em quando, tal como os hospitais mudam de nomes e passam a centros hospitalares e têm nomes de rios e às vezes lançam confusão às pessoas. Mas pronto, é um trabalho de parceria que normalmente envolve... digamos assim, formalmente, o médico será o orientador, mas quem presta mais próximo da criança os seus cuidados, isto no tempo, vá lá, no local hospital, é de facto a enfermeira. É, Sara. Portanto, nesta situação, a parceria de cuidados, ou seja, termos os pais a cuidar das crianças, a fazerem essa dita parceria connosco, é fundamental. O enfermeiro substitui o pai durante 10, 15 minutos para o pai sair do quarto para se alimentar, mas não é o substituto a do tempo pai. Inteiro. Exatamente. Não é substituto dos a tempo pais, inteiro, neste dos caso. Pais. Portanto, tem que haver uma parceria realmente, pais melhores do que ninguém. Eu até aproveitaria para dizer que hoje em dia a maior parte dos serviços hospitalares, aliás em todo o país, de pediatria, os pais estão presentes 24 horas, seja numa situação de crianças tão gravemente doentes como estão no IPO, ou às vezes menos grave doente noutros hospitais. Desculpem este bocadinho de palavras, mas também se pode estar muito mal num hospital não central, não especializado, não é? e lidar com esses momentos torna-se, com as crianças e com os pais, torna-se difícil, mas normalmente nós não substituímos. Tentamos partilhar com eles e ajudá-los a ultrapassar esses momentos desagradáveis que é estar fora de casa, num ambiente que parece agressivo. Sim, Sara. Correto, portanto, concordo plenamente com o doutor. Realmente os serviços agora são pensados não só para as crianças, mas também para os pais, digamos assim. Então, são criadas todas as condições para que eles possam permanecer durante 24 horas. A partir daí, portanto, vocês entendem que efetivamente as coisas funcionam e só se entendem dessa forma, como uma parceria. Sim. Parceria com os pais. Aliás, o período, se pensarmos só em período de internamento, é tal modo diferente a realidade de estar em nossa casa ou estar num hospital numa cama. Eu que já passei por isso, senti e vivi o que é estar numa cama e passar para o papel de doente. É evidente que contamos é que o enfermeiro e o médico sejam simpáticos connosco, nos ajudem a conhecer as regras, também para não perturbar o funcionamento e a estadia dos outros e, de algum modo, ajudarmos a rapidamente ficarmos bons e sairmos do hospital, não é? Exato, o ideal é sair dali e de preferência voltar a casa. Não voltar. Se repararem, hoje em dia, a maior parte dos hospitais as crianças estão internadas pouco tempo, tirando o caso excepcional do EPO ou de outros serviços em que têm doentes crónicos e graves, mas a estadia média de uma criança não chega a uma semana. E procuramos sempre que seja o mais rápido possível. Claro, há os casos excepcionais. E aí ajuda de conhecer nova realidade, novas rotinas, os horários das refeições são diferentes, os tudo espaços... É tudo muda. Tudo muda. Seguramente, portanto, essa questão está explicada, ainda que os pais possam permanecer, ou as mães, em cuidado com os seus filhos, as tais 24 horas que vocês dizem que hoje é possível fazer, ou estar ali para esse período de tempo... Há sempre uma responsabilidade que é depositada nas mãos da enfermeira e nas mãos do médico. Como é que vocês vivem essa profissão? Vocês são o outro lado daqueles pais, daquelas mães, daquelas crianças. Como é que vocês vivem do outro lado a enfrentar essas situações e essa responsabilidade que, de uma forma, por vezes... nem sempre muito direta, de forma muito subtil, vos é atribuída. Sara, no teu caso, muito particular. Bem, é assim, no meu caso em particular, portanto, o enfermeiro não é só visto como profissional. Muitas das vezes é visto como o amigo, o confidente, a pessoa com quem desabafam, com quem falam dos medos, das ansiedades, portanto... acabam por não terem mais ninguém ali e é connosco que sabem que podem contar a qualquer hora e para qualquer situação. Não é um papel fácil, porque muitas das vezes faltam as palavras para confortar estes pais perante situações menos agradáveis, notícias menos agradáveis, mas pelo menos um abraço, um carinho, isso existe sempre. Porque há situações e há notícias em que realmente as palavras falham e que não há nada que possamos dizer que os fará sentir melhor. Realmente as notícias não são agradáveis e nestas situações é mesmo o papel de conforto, de carinho, de atenção, um ombro para chorar se for necessário durante 5, 10 minutos. Vocês nesse período de tempo, no teu caso concreto, deixas de ser a enfermeira de serviço que está muitas ali com aquela vezes. Responsabilidade e és a mulher que está ali também a desempenhar o papel de quê? De mãe, de tia, daquela criança, de irmã, de amiga... É um bocadinho difícil de definir esse papel, na minha situação que não tenho filhos, de conseguir perceber qual é o sentimento de uma mãe perante uma notícia destas. Tenho colegas que têm filhos e elas melhores do que ninguém sabem qual é o amor de mãe e que tipo de notícia, aquele tipo de notícia, o que é que verdadeiramente lhe causa em termos de dor. mas não entendo, mas consigo perceber que realmente deve ser uma dor muito grande. Uhum. E que nessa situação serei a amiga, digamos assim. E consideras que o teu trabalho está para além, aí, nesses momentos, para além da profissional, da enfermeira Sara Lima? Sim, sem dúvida. Sem dúvida mesmo. Por mais que tente abstrair-me, por mais que tente não viver, muitas das vezes os problemas daqueles pais, daquelas crianças, torna-se um bocadinho difícil. Uhum. É preciso, como o doutor estava a dizer há pouco, ter uma máscara. Muitas das vezes não dar a entender a nossa preocupação. Uhum. E sabendo que as coisas não estão a correr bem, e para que eles não se apercebam muitas das vezes e que possam contar connosco. Uhum. Realmente não é uma situação fácil, não é um papel fácil. E porque falavas em máscaras, doutor Braga da Cunha, e os homens, esta máscara? Quando são eles? Porque é curioso, às vezes temos também, a tendência... Também já há enfermeiros. Exatamente, sim, também. Homens a cuidar de crianças. Também. Mas enfermeiros obstetras até. Mas o curioso... Também é curioso hoje também, em dia. Efetivamente. Mas é curioso porque vocês, de tenra idade, pelo menos a maior parte das mulheres... A maternidade, nasceu o bebê, algumas já levam o nome pensado e definido, quem vai acompanhar a partir daqui os meus filhos, ou o meu filho, ou a minha filha. Outras decidem naquele instante de segundos. Às vezes é o médico que se aproxima delas, é o pediatra que naquele momento conhecem, simpatizaram, houve aquela simpatia, aquele carinho. Ok, este vai ser o médico que vai ficar com o meu filho ou com a minha filha nos próximos anos a acompanhá-lo. Isso já aconteceu consigo? Penso que sim. Às vezes não me dizem, não é? Mas demonstram. Eu não gosto, de facto, nunca eu gostei de... E às vezes questionam-me, olha, onde é que fica o seu consultório? Eu gostava... Lá, esta tal sensação. Fazemos uma observação, damos uma palavra mais carinhosa, porque infelizmente nem sempre as pessoas se sentem à vontade e nem todos os colegas se sentem... conseguem fazer essa ligação. Nem todos os dias nós acordamos bem dispostos e, como eu há pouco comentava, basta-nos o nosso estado interior, a nossa emoção, para fazer a criança... Os bebés, então, percebem-se fantástico. Um bebê de horas, de dias, parece que se sente quem é que está com ele ao colo. Uhum. E se nós estamos aborrecidos, mesmo que ponhamos um sorriso de plástico, o bebê parece que reage e que se afasta. Uhum. É fabuloso. Uma vez entrei numa sala, numa enfermaria, estava uma mãe a chorar, o filho a chorar, aos berros, com 2 dias de vida, não conseguia mamar, a senhora não conseguia amamentar, uma angústia fantástica. Eu só bastou-me chegar lá, estava bem disposto nesse dia. Procuro estar, mas nem sempre. Estava como hoje, então. E agarrei no bebê, levei-o à janela, conversei com ele, mostrei-lhe os carros que ele não via, mas ouviu. E devo ter transmitido segurança suficiente para chegar à beira da mãe e dizer, pronto, o seu bebê agora já está caladinho. A senhora, por favor, quando quiser chorar, peça a alguém que tome conta do bebê a chorar para o outro lado, porque senão o seu bebê vai senti-la. Uhum. Vai ficar angustiado porque ele está a contar consigo. Uhum. Quem é que protege um filho? A mãe. E se a mãe demonstra, coitadas das mães, quantas vezes terem que mostrar esta segurança quando estão elas angustiadas, não é? E tão instáveis por dentro. É. E por isso é um papel muito exigente que se pede a uma mãe. E o vosso papel como pediatra nesse campo também ultrapassa um pouco aquilo são... que é a vossa profissão e que é a vossa obrigação enquanto profissionais, ou vocês estão sempre no limite? A nossa obrigação, eu penso, quer dizer, eu tento fazer isto ao longo da minha vida, é ajudar as pessoas a lidarem com os problemas que sentem, neste caso no âmbito da saúde. Mas muitas vezes, e principalmente na consulta, já fora, digamos, do internamento e sem essas pressões, o que é que as pessoas muitas delas procuram comigo para conversar sobre problemas de relação com os filhos e de como é que hão de cuidar isto e aquilo, não tanto para levar uma receita de um medicamento. Isso, claro, nas situações agudas em que está com febre, quer o menino mais calmo, quer resolver a sua angústia de momento e ajudar o bebê, e pensar, o bebê ou a criança ou o jovem, e tentar que recupere rapidamente o seu estado normal. Mas mesmo nessas circunstâncias, a pessoa espera do médico, neste caso, uma palavra que o oriente. Como é que vai lidar, como é que vai resolver o aspecto físico e o aspecto emocional, não é? Porque, de facto, a pessoa pode estar com uma pneumonia e as pessoas ouvem pneumonia, ai, coisa grave, internamento. Eu aqui há uns dias a explicar ao pai, desculpe lá, pneumonia é ir para casa, só fica internado se estiver muito mal. Portanto, há também uma função que nós temos de explicar que hoje os conceitos de tratamento são diferentes. Que hoje internar é, digamos, a exceção e não a regra. Sei lá, no meu hospital nós atendemos 40 e tal mil crianças num ano. Internamos menos de 1000. Portanto, é porque não foi necessário, não é? E aquilo que há 10 anos seria considerado necessário hoje, porque os pais estão mais informados, porque temos outros meios, e se soubermos explicar aos pais o que é que esperamos deles, e que eles são capazes, se eles entenderem que são capazes, pronto, é mais fácil e muitas vezes evita o hospital. Às vezes a mãe, olha, é uma das notas que aparece nas triagens. A triagem é feita por um ser enfermeiro, ou uma ser enfermeira, faz a triagem na admissão e normalmente um dos itens é pais preocupados. De facto é ou pais muito preocupados. Anormal. É de facto o que os leva ao hospital ou leva a uma consulta. Estão preocupados. Nós temos que os ajudar a perceber se essa preocupação tem uma resolução rápida, mais demorada, e que precisamos da ajuda deles. Como é que são as mães? O setor já está há alguns anos em consultas. Como é que são as mães comparativamente a outros tempos? Como é que vê hoje a mulher nesse plano? Bom, a sociedade evolui muito rápido. Hoje já estamos aqui com o Facebook, mas em termos emocionais, a espécie humana mudou muito pouco em milhares de anos. Eu penso que, claro que hoje talvez haja mais inseguranças em algumas mães porque lhes faltou ou não têm, é frequente as pessoas dizerem, eu não tenho mais família com quem conversar, com quem pedir ajuda, tenho que faltar ao emprego, ou o meu marido tem que faltar ao emprego, alguém tem que ficar com o miúdo, é um dos dramas. Se tem ama, se tem infantário, o infantário não recebe o menino com febre. Hoje, uma mãe que trabalha principalmente, põe-se-lhe angústias muito grandes, se estiver isolada, se não tiver uma família alargada. Mas existem muitas mães que estão em casa e podem ter outro papel de intervenção, e até há famílias que continuam a existir, famílias em que, se calhar é até ao contrário, agora já não se consegue sair de casa e tem que se ficar em casa dos pais até mais tarde e às vezes com os filhos. A sociedade caminha nesse sentido. Por acaso, ainda ontem conversava isso e com uma amiga e comentava-se precisamente isso. Até há bem pouco tempo, aquela necessidade de faz o curso, trabalha, sai de casa, vai viver para a sua própria casa. Quer casa. Mas as coisas regrediram nesse sentido. Algumas fatores situações. Fatores socioeconómico, político, claro. Aí pelo meio, bem injetados. Relativamente a esse estereótipo da divisão de tarefas que era assumida pela mulher que tratava dos filhos, ou seja, podemos dizer isso já era, por exemplo, na sua consulta, os homens não era. Os homens, não? Em muitos casos a mãe assume muito esse papel de tentar cuidar da criança, cuidar da casa, trabalhar. Tem três turnos, não é? A mãe tem que trabalhar no seu emprego, tem que trabalhar na casa e tem que trabalhar com o filho ou com a filha. Mas hoje já há muitos casais em que o pai usa o direito que lhe assiste de ficar um mês ou dois meses em casa, em função do trabalho da mãe. Eu tenho alguns casais em que o pai é o cuidador da criança a partir do segundo mês ou terceiro. Não é muito frequente, mas já tenho já tido... Sim, já há alguns anos para cá, desde que a lei o permitiu. E, por exemplo, alguns até eram enfermeiros. que tentaram, partilham. E lá está, porque muitas vezes o emprego que a mãe tem é muito exigente. Mais uma angústia, mais uma pressão para que ela chegue a casa às vezes tarde, às vezes... Agora invertem-se às vezes os papéis. O marido, por exemplo, tem um horário que lhe permite chegar a casa às 5 da tarde ou 6 da tarde, vai buscar o filho infantário. A mãe chega às 8 ou 9, cansada ou preocupada com o seu emprego. Isto existe, não é? Sim. Existe e é hoje em dia uma fonte de preocupação que sai um bocadinho diferente e temos que encontrar uma palavra para lhe dizer: calma, a senhora não é culpada disto. Desculpabilizar, não, porque de facto são realidades que não estávamos habituados. Exatamente, e os afetos acabam por estar sempre presentes também na vossa relação com o paciente, com as crianças. É o mesmo caso que tu sabes. Eu acho que é fundamental nós estabelecermos uma boa relação com a pessoa que está à nossa frente, seja a criança, e nós estamos a falar de crianças pequenas. Sim. Mas mesmo uma criança pequena, 3, 4, 5 anos, interage muito bem com o profissional de saúde e exige, às vezes. É curioso, miúdos de 3, 4 anos que me dizem: olha, ainda não viste os meus ouvidos, falta palpar a barriga. Portanto, nós temos que dar atenção e essa perceber. Essa tal proximidade, não é? Que se vai criando com as crianças. E quando estão doentes, perceber e explicar. Que às vezes esquecemos um bocadinho disso. Falamos para a mãe e temos ali uma criança de 10 anos que está perfeitamente capaz de compreender o que é que está a passar-se com ele, que está cheio de angústias, e que quantas vezes eu me tenho que virar para o lado: ó Zé, passa-se isto vai ser assim, falar para ele. A mãe vai receber a mensagem indireta, mas a criança também está em grande sofrimento e muitas vezes esquecemos disso. Pronto, é um ser que está ali, não é? É um ser humano. É uma pessoa como nós, que tem as já nossas angústias. Já presta atenção às coisas, já tem preocupação. Sara, isso acontece contigo também no teu dia-a-dia? Sim. Tu tens essa preocupação de explicar. Nós temos uma faixa etária até aos 18 anos e muitas das vezes os tratamentos prolongam-se para além dos 18 anos. Se o adolescente nesta situação, o jovem, quiser mudar para os adultos, pode mudar. Se quiser manter-se connosco na pediatria, mantém. Nós temos neste momento crianças, entre aspas, vá, com 18, 19 e 20 anos. Portanto, esse continuar ali no vosso serviço é porque se estabeleceu uma relação, eles não querem crescer para o outro lado. Exatamente, é basicamente isso. Foram habituados, digamos assim, aos mimos, não é? Aos mimos também. E acabam por querer mesmo manter-se connosco, conhecem-nos, estão à vontade, sabem com aquilo que podem contar. E nestas situações acabam por se manter connosco. Os afetos estão presentes, presentes. Sempre. Sofres com isso? Choras com eles? Sofro, choro. Sem querer fazer uma separação. Para mim, o que me custa mais são os adolescentes, sem dúvida. Aqueles projetos de vida, acabar o liceu, ir para a faculdade, os primeiros namoros, a saída com os amigos, há uma quebra muito grande no dia-a-dia deles. Uma criança com uma determinada idade, ok, tem um brinquedo, desde que não tenha dor, embora esteja num ambiente que é diferente daquele ao qual está habituado, mas tem um brinquedo, está confortável, é uma criança que brinca. Agora, um adolescente fechado entre quatro paredes, limitado àquele espaço, digamos assim, que tem um computador, tem uma visita pontual de amigos, é uma criança que normalmente exprime de outra forma a sua dor. Não a dor física, mas muitas vezes a dor psicológica, o sofrimento interno, digamos assim, é realmente sofrem de uma forma diferente. E nessas crianças, realmente, para mim, torna-se muito mais complicado conseguir chegar a elas, conseguir lidar com esse tipo de sofrimento. Uhum. Fazer com que elas falem, muitas das vezes, é muito complicado. É o sofrimento das crianças, é o sofrimento das famílias, porque vocês também estabelecem depois essa ponte entre o filho e os pais, ou o filho e a mãe, ou o filho e o pai. Ultrapassas um pouco a barreira da profissional no teu dia a dia. Sim, tenho contacto. De que lado estás mais? É equitativo? Se calhar não há barreiras. Não há. Não, acho que não há barreiras. Não sei. Mas creio que as pessoas, quando se envolvem, têm que ter uma determinada mensagem, não é? Uhum. E transmitem essa mensagem, mas depois têm este papel. Então uma enfermeira tem que estar constantemente a ser pressionada para partilhar. Que é o papel do médico pediatra também. Vocês, depois da maternidade, não sei se vai concordar com aquilo que lhe vou dizer, a partir do momento em que a mulher é mãe, isto também é discutível, é mãe a partir do momento em que dizem ok, estás grávida. Para algumas, para muitas será a partir do momento em que deu à luz. Vocês, entre o pai ou a presença masculina, são no imediato o homem necessário para estas mães? Vocês, médicos pediatras, ou não concorda? Não sei se percebi bem a pergunta. Hoje em dia, maior parte dos profissionais de saúde são mulheres. Vocês hoje são aquele comprimido, pronto, mas estamos na presença do Dr. Braga da Cunha, que é um homem. Vocês são aquele comprimido no imediato e que tem que andar sempre ali na carteira, é o vosso número de telefone, de preferência, ou do consultório da clínica privada, ou de casa, se vai de férias, para onde vai. Ou seja, vocês são o homem que tem que estar sempre contactável. Ou não sente isso pela sua experiência profissional? Sim, a maior parte dos meus doentes têm o meu telefone pessoal e ligam-me quando precisam. Claro que eu lhes peço que me liguem só mesmo quando precisam. mas isso consegue, permite-nos, às vezes um SMS, é o que eu lhes digo, se eu não lhes atender e se estiver aflito, manda-me uma mensagem que depois tento entrar em contacto. Uhum. De facto, as pessoas... Não sei se por ser o homem, mas acho que porque eu tenho colegas, por exemplo, que lidam com doentes crónicos e de outro género, por exemplo, diabéticos. A minha colega que faz a consulta diabética e já tem mais de 70, que colecionou, digamos assim, nos últimos 5 anos, tem lá está constantemente questionada sobre problemas que surgem, dúvidas. E é evidente que nós temos que orientar e temos que ajudar. E também, o que é para mim importante e que eu procuro transmitir é dar-lhes o mínimo de condições para que sejam autónomos. Uhum. Porque aqui há muitos anos uma amiga minha dizia-me, ai, eu telefonei ao pediatra porque ela estava a fazer bolhinhas no nariz com o rininho. Calma, Isabel, tem calma, quer dizer, limpa-lhe o nariz, põe soro, quer dizer, há coisas, atitudes que nós temos que transmitir para as pessoas serem autónomas, para não ficarem inseguros com a mais pequena coisa. A insegurança deve ser, não, é de tal ordem, em alguns casos, que passa por aí, ou seja, o meu filho tem nariz sujo, vamos ligar ao pediatra, o que fazer? Bom, mas isso tem que ir logo na primeira consulta. Quando estiver assim, há um conjunto de regras base simples que temos que lhes dar logo. Sim, de início. Que é para as coisas simples que possam resolver no dia a dia e ter autonomia. Senão estamos muito mal. E depois, seguramente, que passou por essa experiência e passará todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses, ensinar a alimentar a criança, os tais cuidados, a tal necessidade de transmitir à mãe aquelas noções tão, tão essenciais, que passam precisamente pela estabilidade, o conforto, a transmitir aos filhos. Ensina-me a cozinhar, o banho. Eu às vezes custa-me ensinar a cozinhar. Porque mas acho ensinam. Que. Sim, mas eu pessoalmente não sou, não costumo ir aos 50 gramas, mais 20 gramas, mais 30 gramas. As pessoas cozinham, aquilo que cozinhar para um bebê não é assim tão complicado nem tão diferente. Não é preciso ser um chefe. Se calhar convinha que era para sermos, mas para elaborarmos umas receitas agradáveis. Mas nós estamos na era dos takeaways e do fast food. Ah, claro, isso é preciso explicar. Não, isso é uma das funções, é muito importante o esclarecimento alimentar. Exatamente. Para evitar erros, que às vezes somos apanhados porque, quer dizer, a indústria hoje quer é vender. E, portanto, se vender um iogurte aos 4 meses, toca a vender iogurte aos 4 meses. E leites com cereais que é para beber a partir dos 6 ou 18 meses, porque não? Uhum. No fundo é mais uma fonte de receita. E é difícil, hoje em dia, a pessoa pôr limites e dizer não faça isto, não faça isto, não faça isto, que é só os nãos. E as mães e os pais, neste caso, agradecem quando o pediatra é assim tão eficiente. É muito importante dar-vos uma listinha. Uma listinha com alguns conselhos. Isso hoje é mesmo necessário, né? E se possível acompanhar de um pequeno texto escrito. Coisas simples, não de livros muito elaborados. Eu recordo-me que quando fui pai pela primeira vez, hoje em dia reconheço que não fui assim o pai exemplar. Por muitos livros que se leiam, não se consegue. As confissões, as mães dizem mesmo: o doutor, eu que li tanto, como é que eu faço agora? Pois há uma diferença de estar aí esses comentários. Na nossa situação, portanto, há um cuidado acrescido com a alimentação das nossas crianças. Portanto, e tu fast food, não? E tu estás nesse papel também, não é? Sim, sim, educadora. Sim, sim. Ensinamos os pais a cozinhar, ensinamos os pais a selecionar os alimentos. A cozinhá-los, porque têm, realmente as nossas crianças têm uma alimentação um bocadinho diferente. Não podem comer nada que seja cru. Exatamente. Tem que ser tudo cozinhado, muito bem cozinhado. Portanto, tem uma limitação em termos de alguns alimentos. E nessa situação somos nós, em colaboração com a nutricionista, que ajudamos a adaptar a alimentação da criança e a selecionar os melhores alimentos para ela. E nós estamos aqui tão envolvidos nesta nossa conversa. Vamos relembrar a pergunta que está aí lançada no Facebook. Queremos que comente: em parceria de cuidados, enfermeiros, médicos, no papel dos pais. Seguramente que depois destes minutos de conversa, eu não tenho a mesma opinião que o Dr. Braga da Cunha. Vocês estão lá, forçosamente, direta ou indiretamente, vocês estão nestas famílias, estão nestas crianças, estão nessas parcerias, ultrapassam essas barreiras que diz não existir, porque vocês educam para uma série de coisas, vocês preparam os pais. Sim, fundamentalmente. Preparam as mães para uma série de coisas. Médicos e enfermeiros. Sim. Também está em vocês. Está, sem dúvida. Nós temos que, como eu dizia, nós temos que fornecer a informação, ajudar a resolver os pequenos problemas. A alimentação, a amamentação é o grande drama. Iniciar a amamentação, ainda? Terrível drama. Vamos já falar disso, para irmos só aqui ao Facebook, porque ainda não tivemos tempo. Em comentário à nossa pergunta, em parceria de cuidados, enfermeiros, médicos, no papel dos pais... respondem-nos, muito importante, podem fazer o suporte amoroso e de cuidados que as crianças tanto precisam. É a participação, não aparece ali o nome. Entretanto, temos igualmente a resposta a esta pergunta em que referem que... deixem-me só subir aqui isto. Em que referem que, principalmente no serviço do IPO, acho que o papel médico-enfermeiro é muito importante para a qualidade da vida destas crianças. Um beijinho para a Cristina Carvalho, está connosco em Vila Nova de Gaia. Está aí para comentar através da página da Rádio 5 no Facebook, em www.5fm.pt ou então através do SMS 967607903 da Rádio 5. Íamos para a amamentação. O calcanhar de Aquiles, é isso, Dr. Braga da Cunha? Continua a ser a grande preocupação de mamãe, é alimentar o seu filho com o melhor produto, com as melhores condições e portanto, com o leite materno. Felizmente que hoje já muitas mães conseguem aceder a locais onde fazem preparação para o parto e, portanto, este estímulo vai-lhes sendo transmitido, informações vão-lhes sendo dadas, ajudas vão sendo dadas. Muitos hospitais hoje já têm um conjunto de normas e procedimentos para tentar estimular. Claro que não é em dois dias ou três que se passa numa maternidade que se consegue pôr alguém, mudar, fazer o clique. Às vezes faz o clique, não é? Mas é todo um trabalho de base anterior. E até uma motivação já de pequena. Curiosamente, não há bonecas para pôr ao peito dar de mamar, e há bonecas com biberão. Isso era uma coisa que eu comentava há muitos anos. E há uma associação que eu fiz parte em que havia uma boneca, a boneca simples era a boneca que amamentava, que era posta ao peito. Porque as meninas não brincam a dar de mamar aos bebês. Pois não. E, portanto, é algo que é adquirido, é um conceito que é adquirido mais tarde. Não é? Uhum. E, portanto, se as crianças puderem brincar naturalmente, e lá porque a menina levanta a blusa para dar de mamar à boneca, não começa logo a avó, a tia, a vizinha ou alguém a comentar de modo errado, não é? Uhum. Portanto, nós estamos a transmitir, parece que amamentar, que é assim uma coisa... Do outro mundo. Do outro mundo, disse bem. E no fundo devia ser um ato natural dos outros animais amamentam. Ou seja, acha que é importante o estímulo nas crianças, se calhar, a partir de determinada idade, algumas brincadeiras até. Para a amamentação? É assim, isso pode contribuir se a pessoa considera que amamentar e já se foi preparando e viu a sua mãe amamentar e mamou e viu os sobrinhos ou não sei o quê, portanto vai sentir vontade de amamentar. E muitas senhoras sentem-se, sofrem muito é quando não conseguem amamentar de modo eficaz. É um sofrimento terrível. E às vezes essas têm que lhes dizer, quando não têm mesmo condições, têm que lhes dizer, olha, um biberão dado com carinho é tão bom como dar a mama, e muito melhor do que dar a mama com desprezo, porque há quem também dê a mama como quem mete gasolina. Exatamente, portanto, ou seja, estou neste processo, é preciso em tudo é haver afeto, não é? Em tudo isto temos que transmitir esta ligação afetiva, não é? E pronto. Mas qual acha que é a tendência para isso ir esbatendo e as pessoas criarem e modificarem as suas mentalidades? Eu penso que hoje em dia, cada vez mais, as senhoras amamentam, as mães amamentam, começam a amamentar. Depois há os dias imediatos que às vezes ficam com aquela insegurança de será que está a ser suficiente a qualidade? O leite presta sempre, é sempre bom, digo-lhes eu. A quantidade é que pode não ser suficiente, mas isso depois há de se ajustar. Pronto, e o importante também é pesar. E pesar o bebê periodicamente no início. Ele começou a aumentar de peso, a pessoa fica tranquila. Exatamente. Portanto, é aproveitar as oportunidades para pesar, confirmar que está a ganhar peso. Como eu lhes digo, a balança é que diz. Se está a correr bem, pronto. E dar-lhes todas as condições para que se sintam recompensadas por dar a mamar. Porque para não estarem angustiadas, porque depois o bebê não agarra bem no peito, porque sente que aquela parceira dele não está segura. Portanto, é preciso alguma tranquilidade e nós profissionais temos muito um papel importantíssimo. Porque às vezes, nós, eu até diria mais, as pessoas que trabalham a nível de farmácia também, porque é muitas vezes o acesso mais fácil, as pessoas às vezes não vão procurar o médico nem o enfermeiro, dirigem-se à farmácia. E hoje os farmacêuticos têm um papel muito importante em muitas coisas e também e fazem até coisas que eu às vezes considero abusivas e excessivas, mas não é o tema. Mas aqui, no caso da amamentação, é preciso participarem, também darem os seus bons conselhos e orientarem, no caso de dúvida. Vai ao centro de saúde, vai ao médico, enfim. Ainda em resposta à nossa pergunta, hoje lançada a participação de Ana Santos, está connosco no Porto e diz que, relativamente a uma situação grave, muito grave, apesar de não conhecer, a enfermeira Sara Lima passou pelo IPO durante 3 meses, um processo complicado com o filho mais novo, e sem dúvida que foram, situação já ultrapassada, foram os afetos, o carinho, a atenção, a dedicação e todo o amor prestado pela equipa que esteve com o filho ali nesse período de tempo. tempo. O Carlos Ferreira diz que está ansiosamente a aguardar o nascimento do primeiro filho. Ao encontro da amamentação, só não o faz porque sou homem. E pergunta ao Dr. Braga da Cunha, que era uma tarefa que orgulhosamente gostaria de compartilhar ou dividir com a esposa. Parabéns, Carlos. É preciso ter coragem. Mas não há amamentação para homens. Não é possível. Não, mas há pais que dão biberão de leite materno. Exatamente. Quando exatamente. A esposa não está. Obrigadíssima pela sua participação, Carlos. Uma terceira é da Alexandra Duarte. Está em Penafiel connosco e diz relativamente à amamentação. Tenho a minha cria com 16 meses e orgulhosamente continua a amamentar. Até à data nunca tomou outro leite que não fosse leite materno. Parabéns, obrigadíssima para a Alexandrina, que está connosco aqui neste programa. Estamos já nos minutos finais, ainda no processo de amamentação. Sara, no IPO, como é que acontecem? Passam por lá situações semelhantes? Sim, temos crianças... Que já nascem com patologias... Exatamente. Uhum. E portanto... mantemos a alimentação materna. Uhum. Adaptamos, ajustamos, como o doutor estava a dizer, muitas das vezes o leite não é o suficiente, não é que não tenha qualidade, não é o suficiente, uhum. E nestas situações tentamos ajustar com outro leite adaptado, neste caso, mas tentamos que a criança mantenha, enquanto a mãe tiver condições, mantenha o leite materno, uhum. Sem dúvida. Relativamente ainda à pergunta do nosso programa, há uma participação aqui do Paulo do Porto, que diz: um destes dias, para que não pensem que são só mulheres que estão convosco, gostaria mesmo de um programa específico e dedicado ao pai moderno. Muito bem, obrigadíssima, Paulo, fico o seu registro. Ainda relativamente a esta pergunta, a parceria médico, enfermeiro, pais, ou seja, chegamos à conclusão, todos são importantes e não podem e não se podem anular uns aos outros. Nestas questões, quando estamos a falar de crianças, de vida, no caso do Dr. Braga da Cunha, seguramente em situações quase todas muito saudáveis ou normais, com alguns picos de problemas pelo meio. Todos os dias há problemas e os pais, quando vão ao médico, têm uma dúvida, pelo menos. Uma dúvida, sempre. Uma preocupação com o crescimento, com o desenvolvimento, com as relações, com a educação, uhum. Principalmente a nível privado ou nas consultas externas, é grande, uma das preocupações conforme elas vão crescendo. O que diferencia a pediatria da medicina geral é que estamos a falar de desenvolvimento de pessoas, de seres humanos que estão a desenvolver-se, a crescer, e que são profundamente diferentes do adulto maduro, uhum. Ou da criança madura já adulta. Portanto, temos que nos adaptar às diferentes idades, às diferentes preocupações, a todas, enfim, elas são enormes. Eu acho que, por isso eu digo, há sempre uma dúvida, há sempre uma preocupação, uhum. Seja a alimentação, seja a educação, sejam os problemas da escola, depois, enfim, e nos jovens adolescentes, uhum. São tantas as preocupações que é preciso, e os profissionais de saúde habituaram-se a pensar, foram durante muitos anos, felizmente que agora isto tem vindo a mudar nos últimos, estamos a receber alguma formação para preparar, para lidar com os adolescentes. Exatamente. Os adolescentes é uma franja assim de meia-idade. Sim, porque a partir de determinada idade os pais se desvinculavam-se por completo do médico-pediatra, por exemplo, porque achavam que o filho já estava crescido, ou seja, há 20 anos atrás, só se internavam crianças em algum... Olha, o Santo António só internava até aos 8 anos, há 25 anos atrás. Sim. Ou Maria Pia, ou o São João internava mesmo, até aos 10, 12. E mesmo ao nível da consulta privada, alguns pais acabam por se desmarcar do pediatra a partir dos 10, 12 anos, porque entendem que o filho já está crescido e que deixam também de ser cuidados. Também é preciso que o pediatra, sabe, isso é uma tarefa que nós temos é que nos atualizar para lidar, saber lidar e responder aos adolescentes, uhum. Que é diferente. O modo de nos relacionarmos é totalmente diferente. A valorização aí, às vezes, a presença dos pais pode às vezes até perturbar um bocadinho a relação. Aí acha, por exemplo, nesse caso, no caso de um adolescente, os pais ficam aí, já podem ficar na sala de espera? Que conselho depende muito do, depende muito do jovem. Sim. E de como ele nos procura. E é uma pergunta que muitas vezes faço. Às vezes eles exigem a presença dos pais. Querem que estejam presentes. Ou seja, deixar ficar mesmo ao critério do jovem. Sim, tem que ser. Sara, no teu caso, as preocupações que falava há pouco, os tais problemas de todos os dias, as inseguranças que os pais apresentam, são mesmo esses problemas todos os dias? O teu caso é um pouco especial? É totalmente especial? Sim, a partir do momento em que a criança entra no meu serviço, nós tentamos sempre, todos os dias, haver uma educação, haver uma preparação, fazer os ensinos adequados, portanto, não ser uma coisa que para a qual eles são bombardeados só no momento da alta ou da primeira alta. Uhum. Portanto, a partir do momento em que a criança entra, nós fazemos os ensinos sobre tudo, sobre os cuidados de higiene, sobre a alimentação, sobre a forma como deve estar em casa, em termos de visitas, em termos de, como tínhamos falado, da alimentação, de tudo isso. Nós fazemos um ensino diário, chamamos a atenção naquilo que eles estão a fazer bem, naquilo que eles estão a fazer mal. Uhum. E tentamos ajustar mais ou menos as situações. Claro, para nós também é uma preocupação em termos de desenvolvimento, em termos de evolução, de peso, de estatura. Uhum. Tudo isso para nós é muito importante. Uhum. Tentamos fazer uns suplementos alimentares. Se é uma criança que gosta essencialmente de determinados pratos, pedir esses pratos. Se é uma criança que tem por hábito comer mais iogurtes, tentar reforçar a dieta com iogurtes. Portanto, para que não sintam muita diferença. Para que não sintam a diferença. A diferença, exatamente. Tentamos que não haja, digamos assim, uma quebra muito grande do que era o seu dia-a-dia, do dia-a-dia e para aquilo e o que passa a ser a partir dali. Já basta o facto de estar internado, já basta o facto de estar a lidar com pessoas que nunca viu. Uhum. Que não conhece lado nenhum, e todos os procedimentos pelos quais passa, estamos a falar alteram, de uma fase inicial, alteram, não é? Tudo. Alteram tudo. Agora, vocês têm noção que estamos a 35 segundos de concluir o programa, que mal me posso despedir de vocês, que há imensas coisas que não foram aqui faladas. E não falamos das vacinas, doutor Braga da Cunha. Pois não. Que vai ficar para um próximo programa. Está bem. Beijos, obrigada, porque já estamos mesmo em contagem crescente. Vamos ter notícias agora ao meio-dia. Doutor Braga da Cunha, médico pediatra, diretor de serviço de pediatria do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, em Penafiel, e Sara Lima, enfermeira no serviço de pediatria do IPO do Porto. Tchau, tchau, até breve. Vêm as notícias.